Bom Deus, meu filho. Será mais um todo um cearada de negro velho, graças a Deus, de sempre de tendo como base, filho, e os sentimentos e o pensamento de paz e amor, filho. Amor incondicional. E é em todas as dimensões, filho. E o degrau sagrado de da melhor elevação, de da melhor de evolução. Não existe nem vida e nem morte, filho. Existe de o brilhar eterno, filho, daquele que nos criou. E de para ele vamos de retornar, de fazendo manifestar os conhecimentos de para já prática, né, meu filho? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Pombinho de Abatalá, vai meu pombo branco na senzala de Aruanda, vai buscar Pai João para trabalhar. Vai meu pombo branco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Graças a Deus. E como tá passando o filho desse negro? Graças a Deus, bem. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E mesmo um Deus, meu filho. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e graças a Deus. Salve as forças benditas que vêm de Deus Pai. Tudo poderoso, graças a Deus. O Pai João. As forças das cachoeiras, graças a Deus. Salve. Graças a Deus, meu filho. Opa. Esse é conversador demais, né, meu filho? Quem? Esse não é o que vos fala. Graças a Deus. Graças a Deus. Ô Pai João, qual que é a diferença da mediunidade consciente, da semiconsciente e da inconsciente? De a mesma diferença de desenhar com a pata de um cavalo, desenhar com a pata de uma galinha e de desenhar com a mão, meu filho. Eita. Tem os graus de dificuldade para já a palavra do negro chegar do jeito que o negro está participando, né, filho? Entendi agora. Nossa. Graças a Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Para sempre seja louvado, graças a Deus. E, bom, ontem a gente começou a tratar desse assunto do mantra que existe em falar e pronunciar essas palavras, e houve várias interrupções. O senhor pode voltar nesse assunto para a gente? Eu vi de todas as palavras que leva o sentimento de ao alto, filho. De vão sendo repetidas de fromando, de como de um portal de luz ou uma chave, filho, de abertura das portas do céu. João Tonchi, filho. De conforme se fala o mantra, graças a Deus, que é um agradecimento constante. Várias e várias portas luminosas vão se abrindo, meu filho. O louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nada mais é também que um louvor de gratidão, né, meu filho? Um engrandecimento, filho, daquele que é o governador deste planeta, né, filho? De aquele ensinador de nós, caminheiro bendito de Deus Pai, presença divina neste universo, que sendo de louvado com gratidão, filho, de sempre emite a luz de ele e sobre de nós, né, filho? O senhor sabe que depois sempre acontece isso, quando tem um Pai João da Cachoeira falando, E a gente termina de assistir o áudio, todo mundo sai falando graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De que essa gratidão a Deus Pai Todo-Poderoso seja uma constante na existência de cada um. De é uma chave que abre as portas do céu, filho. E nada mais é que o sentimento da gratidão. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus. Já gratidão pela presença divina de sempre cá com nós. Nossa. É verdade mesmo. Meu Deus, que maravilha. Mas é uma coisa bonita essa, Pai João. Demais, de que bela, filho. De uma forma de luminoso, filho. De elevar o verbo, né, filho? De tornar de todos os verbos de sacralizado, fortificado na luz do amor de Deus e na nossa própria gratidão e reconhecimento dessa grandeza que tanto nos sustenta, meu filho. Meu Deus do céu, que maravilha. Então, quanto mais a gente constrói o hábito de utilizar de ferramentas como a palavra nobres, mais enobrecemos o coração humano e a energia dos circunstantes. Sim, filho, de como já flores, de ela já além de embelejar a vida, também perfuma, né, filho? E esse perfume vai longe. E mesmo quando não tem de a flor verdadeira, e você olha uma flor, de desenhada em qualquer lugar, um perfume vem da sua arma, meu filho. Porque você já conhece o molde, né, meu filho? De manifesta em você e a beleza que está do lado de fora também. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem gente, no entanto, que não gosta de ouvir essas coisas, acha que a gente é religioso. Graças a Deus, meu filho. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se abalas de qualquer circunstância no coração de alguém, filho, porque ele começa a plantar uma coisa chamada dúvida, filho, que é uma bênção de Deus Pai, que faz cada um procurar de onde está a verdade, né, filho? Filho, de todo aprendizado maior, de começa de com a dúvida, né, filho? Essa ginevologia que o povo sente, de é porque de busca algo, mas não sabe nem direito o que é, né, meu filho? Nossa. De abalançar as certezas deles, meu filho. Já a dúvida começa a brotar e faz buscar. E bendito é o buscador, meu filho. Graças a Deus. Graças a Deus. E às vezes as pessoas ficam incomodadas com aquilo que ouvem e prefeririam não ter ouvido. Mas é porque incomoda, Pai João? De todo incômodo é abençoado, filho, porque faz sair de da zona do conforto, né, filho? E faz agir, meu filho. E faz de questionar, meu filho. E faz de buscar alguma coisa que seja ainda melhor, né, meu filho? Uns mergulhos fazendo que nem que as avestruz, filho. Enfim, na terra, na cara e a cara na terra, né, meu filho? Isso também faz parte do caminhar, meu filho. Já aprender a lidar com cada coisa, mantendo o coração tranquilo, né, meu filho? Graças a Deus. Sim. O senhor aí sabe. Eu não falo assim, um chefe. Mesmo que não seja ainda, de com graças a Deus. Mas um muito obrigado A gratidão sempre é abençoada, meu filho. Entendi. O senhor sabe que tem um grupo de pessoas trabalhando em prol do próximo chamado Vicentino, né? Graças a Deus, meu filho. Graças a Deus. E o jeito deles saudarem um ao outro, eles dizem assim: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o outro responde: para sempre seja louvado. Graças a Deus. Louvado seja para sempre nosso Senhor Jesus Cristo. E é um mantra bendito, meu filho. Aqueles que servem na ordem do Cordeiro de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas, Pai João, quando a gente fala louvado seja, a gente não tem que louvar também? Graças a Deus, filho. De todo louvor de coração. Você sabe, filho, que um dos mais bonitos louvores é o cântico, filho? Porque sim, meu filho, o silêncio é uma oração. Mas o cântico é o louvor, né, filho? Uhum. Porque é a linguagem universal que vai levando essa energia a todos os lugares, meu filho. Se ao cantar, os males espanta, né, filho? E muito melhor em mantra, meu filho. Uhum. Graças a Deus. Entendi. Mas aí, aí eu digo assim... Cristo, graças a Deus. O senhor deve estar tendo dar uma de fortificada no pareio dele, viu, filho? Sim, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Salve as forças benditas que vêm de Deus, Pai Todo-Poderoso, graças a Deus. Salve a força das matas virgens, graças a Deus. Salve a força das pedreiras, graças a Deus. Salve a força das cachoeiras, graças a Deus. Oh, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, Pai João da Cachoeira. Viva! Estou muito feliz de estar falando com o senhor, viu? O nego está muito satisfeito. Uma satisfação muito grande, filho, o nego poder servir a gente, viu, filho? Graças a Deus. Que é um Ceará do nego velho, né? Viva! Então, o senhor, a gente estava falando do nome e muitas pessoas dizem assim, olha, e a gente já falou disso antes, isso daí é usar o nome de Deus em vão. Mas antes do senhor falar disso, para terminar aquele assunto, quando a gente fala louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, existem várias maneiras de louvar a Jesus, não existe? O senhor pode falar algumas delas? Porque senão os outros vão falar, ah, mas eu não canto, eu não sei cantar, eu não gosto de ir na igreja, eu não gosto de ficar lendo a Bíblia. Tem outro jeito de louvar a Jesus? De agradecê-los de a própria vida, de comungando com a natureza, que é o livro mais perfeito da criação. De colocando as mãos de prazer no favor de um irmão, já colocando de uma palavra de alento diante do sofredor, já alimentando, já arma de alguém que sente tanta dor e solidão que necessita de uma palavra amiga, meu filho. Isso é louvar verdadeiramente ao Cristo de Deus, praticando o ensinamento dele, né, meu filho? Nossa. Então, quando o senhor fala louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, é isso que o senhor sugere a fazermos. Graças a Deus, meu filho. Graças a Deus. E o nego se fala com razão e objetivo, filho, de despertar em Xunxês essa gratidão bendita de levar na prática o ensinamento de ele. Qual que é, já que estamos neste assunto, o maior ensinamento, na sua opinião, do Cristo Jesus? Jamais ao próximo como a si mesmo, meu filho. Viva! graças a Deus. E qual das parábolas que ele falou que o senhor mais gostou? Que é a mais bonita de elas, de o sermão de da montanha, que é de uma parábola também. O sermão da montanha. Disse, de abençoados sejam aqueles que choram, porque serão consolados. De abençoados sejam os simples de coração, porque se herdarão a terra. E se por que vos preocupais daquilo que há de comer ou bebermos? Olhai o lírio dos campos, que não teste nem fia, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como nenhum deles. Olhai os pássaros do campo, amor, se não se ocupa de sofrer, se não se ocupa de lamentar, mas em tudo por tudo se ocupa de louvar e cantar e agradecer. Uma das mais belas de palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque de cada um buscando dentro do reino de Deus, que está dentro de si próprio, pode resolver muitas coisas, porque tudo virá por acréscimo. O negócio é muito bonito essa passagem. Graças a Deus. Então vamos falar disso. Vamos falar do que o professor acha bonito. Então Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. Mateus capítulo 5. Agora no versículo 2, e ele se pôs a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos começar por aí. Como que o senhor interpreta essa frase? A simplicidade, irmão. Pra que complicar, meu filho? Que complicar, Pai João? Graças a Deus. Nossa. Tá certo. O que é um humilde de espírito pro senhor? É gente que não tem dinheiro? Graças a Deus, meu filho. É já aquele que tem a simplicidade na alma, meu. Nas ações, nas palavras. Que sabe pegar de aquele de florido tudo e colocar no vaso certo, né? Isso é simples, filho. Simplificar a vida. De humilde de coração. É o simples. Não é o pobre. A pobreza sempre existirá enquanto a doença de da ganância existir, né, meu filho? Entendi. As necessidades da matéria vão sendo supridas, filho. De conforme vai se simplificando a vida. Então é assim comigo. Entendi. E aí ele fala, porque deles é o reino dos céus. Que reino é esse? Ju que tá dentro de Xunxê próprio. Mas Xunxê simplifica. Mas Xunxê vai caminhando para dentro de si. E na grandeza que é toda essa simplicidade. Então tá. No versículo 4 ele diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Graças a Deus. Graças a Deus. Xunxê sabe, filho, que os maiores desafogos da matéria vossa e as lágrimas, filho. Não. Além de desanuviar os pensamentos. Já alivia os sentimentos, meu filho. De lavar as vistas, meu filho. Para que você veja melhor. Nossa. É uma bênção de Deus, Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, bem-aventurados os que choram, também pode dizer assim, ó, querer dizer um pouquinho que se reconhece... Não... meu filho, que tudo passará, meu filho. E abençoado ao chorar, porque não tem só o choro de desafogo da dor, mas o choro da alegria de ver a verdade estampada diante de si, que é tão simples, meu filho. Já a alegria de dar vida, que também traz umas lágrimas até o joio, né, filho? Graças a Deus. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e graças a Deus, que agora está contagiando eu aqui. Graças a Deus. Louvado seja para sempre, meu filho. Nosso Senhor Jesus Cristo, ensinador nosso, filho, caminheiro bendito. Então, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E quem não chora não vai ser consolado? E aquele que de crer que de ser forte o tempo todo é a regra, filho. De não busca consolação, muitas vezes busca somente uma reparação. Quase mesmo, filho. Os tristes caminhos dessa terra, as vinganças pessoais, né, filho? Os que choram buscando em Deus, Pai. Buscam de libertações, meu filho. Graças a Deus. Ô, Pai João, eu tive hoje essa sensação de que vocês fazem o trabalho de vocês com tanto carinho e amor, porque vocês têm certeza que Jesus tá assistindo. Vixe, filho. Já é de um companheiro bendito em todos os caminhos, meu filho. De dimensão em dimensão é a presença divina no nosso universo. Uhum. E é um contato constante, né, meu filho? Sem ele, de nada se faria, né, filho? Sim, senhor. E sabe, meu filho, que ele avisou isso? Você sabe disso? Se eu sei do quê? Que ele avisou com o que ele ia fazer acá no mundo espiritual, filho. Ele avisou? Sim, meu filho. De preparar as mansões celestiais, não foi uma palavra dele, filho? Foi. De a partir do momento de que ele adentrou a cada dimensão dos invisíveis espiritual, de uma mansão de luz foi já aberta. Em nome de ele, filho. Nossa. Graças a Deus. É por conta disso que você vai ver todos os negros velhos de sempre agradecer, graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, de todos os abrigos, de todos os locais de recebimento daqueles que creem está cá, filho, e ele presente sempre. Graças a Deus. Conta disso que a gente sorri muito, né, meu filho? Sim. Quem tem ele perto o tempo tudinho, filho. Só sabe sorrir, né, meu filho? Nossa. Então, talvez as nossas provas e expiações seriam menos árduas e menos pesadas nas nossas costas se nos dessemos contas, se nos dessemos conta da proximidade desse mestre tão amado do nosso coração. Vixe, meu filho. Já a cruz de cada um não pesaria tanto nas costas, que cada um botasse nosso Senhor Jesus Cristo na frente, né, meu filho? Já um parador, ensinador, de redentor, já ajudaria já a carregar a cruz, filho. Porque ele tem experiência nisso. De toda a dor humana, ele chegou a conhecer, filho. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí no versículo 5 diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Graças a Deus. Quem que é manso, Pai João? Todo aquele que é simples, meu filho. Já a paz, já a serenidade, a calma. É a mansidão, filho. O preto... Esse não exerce nenhum de que complique, que esteja simples, né, meu filho? Viva. De tanto de não consegue ser manso, né, filho? E por tanto de não receber a já a carta da forria que se torna de a terra planeta abençoado, de sempre orará para a terra como se fosse uma prisão, né, meu filho? E de enquanto não aprende a amar de todo o coração já esse abençoado quinhão que é essa terra, já ainda a gente não ganhou muita da evolução, né, filho? Oh, graças a Deus. Ô, oh, pai João, o senhor já sabia que a gente ia falar sobre isso hoje? E o nego foi orientado, filho, de que já haveria de uma necessidade de uns faladores pichiar, né, filho? Graças a Deus. Mas então, herdarão a terra, quer dizer que o futuro também da terra já está meio que previsto aí. Já está sendo plantado no agora de cada um, mas na eternidade não existe tempo e espaço, filho. Tudo já é. Então, na terra do futuro, só as pessoas simples e humildes do coração. De todos, né, meu filho? Se cada um já está nas suas passadas lentas, às vezes truncadas, caminhando, filho, porque a evolução já é de uma força viva. De uma criança não tem como deixar de crescer, né, meu filho? Olha que interessante. Quer dizer, a criança pode se espernear, pode gritar, mas o crescimento não dói ninguém e vai acontecer conforme o tempo passar. Graças a Deus, meu filho. Nossa. Então vamos lá. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Graças a Deus, a justiça nada mais é que o equilíbrio, né, filho? Já aquele que tem sede e fome de equilíbrio. É assim que é. E assim é que será. Nossa. Receberá todo o que é o necessário, porque o equilíbrio é a lei, né, amor? Então, eu ouvi falar do pai Benedito que... Hoje eu do Cristo, graças a Deus. Eu ouvi falar, pai João, com o pai Benedito e com o seu José Pirinta das Almas, que justiça é autenticidade sem conveniência. Equilíbrio, né, filho? Pra que complicar? Se o equilíbrio todos podem agora já compreender. Que não é uma balança, filho. E as medidas não tem que ser iguais. Então se equilibrou, né, meu filho? E o nego não tem essas coisas assim muito emboladas, né, filho? Deve simplificar. Tá certo. Pai João. E aí diz assim, ó, o sétimo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Graças a Deus, aquele que de dar recebe, aquele que recebe dá. Porque a misericórdia, meu filho, já é muito acima de todas as penas, né, filho? Como é que o pai João ensina misericórdia? Caridade, filho. Colocar já ação do bem em cada ação vossa. Não é misericórdia, filho? Sim, senhor. É sentir no coração de que aquela dor já tem solução. Que pequeninas soluções vão acontecendo. Graças a Deus. Então, é... Como é que faz para ser misericordioso? A gente coloca a gente no lugar do seu irmão, moço. Porque você já viu, meu filho, que para todos tem desculpa? Já vi, sim, senhor. De um misericordioso, meu filho, não tem dois pesos e duas medidas, uma para si e a outra para os outros, filho. E é a mesma medida, né, filho? Nossa. De sempre é o equilíbrio, né, filho? Mas esse da medida que o senhor falou é realmente, às vezes a gente está carregando um lanchinho e podia repartir, mas come tudo antes de chegar perto do outro. de uma forma de mostrar que a gente não tem amor aos outros, né, filho? Nossa, uma medida para ele e outra para mim. Mas olha aqui, a gente está crescendo, né, Pai João, para ver no outro um pedaço da gente. Daí não tem como, né? Porque se o outro passar fome, sou eu que tô passando fome. O Gilvé falou, pastor chefe, a evolução é uma força viva. Não é de repartir no pão que você vai se espiritualizar, né, filho? Ah. É espiritualizando que vai aprender a repartir seu pão, né? O nosso ensinador maior, nosso Senhor Jesus Cristo, fazia isso muito bem. Dava graças e partia o pão. Porque sabia que não era nada dele mesmo. Era do Pai. Isso é do pai, é de todos os filhos, né, filho? Nossa. E aí diz assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. já pensou, meu filho? Alterado é o estado de consciência onde não se sente nem mais nenhuma culpa? Nossa. É maravilhoso. Já não tem medo da luz, nem da face divina, meu filho. Porque já não se culpa nem se cobra de nada. Porque tem a certeza absoluta do cumprimento do dever, né? É, meu filho? De coração de leve, de coração de limpo. Já o desejo, o anseio de todos, né, meu filho? De olhar de a face do Pai. Frente a frente, sem se abalar, né, meu filho? Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E os doadores da paz carregam ela em si, meu filho. E já tem essa consciência que são filhos do Pai. Graças a Deus. Por isso, tamanha paz. Uma paz, meu filho, que esse mundo de chunchês ainda não conhece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Mas Pai João, o que não faria uma pessoa que se diz pacificador? Já alimentar em si próprio já as dores e as mágoas e colocando as culpas nos outros, né, meu filho? Essa é a fonte da discórdia. De toda a discórdia, de uma guerra interior, filho. Xunxé sendo derrotado por Xunxé próprio. Nossa. E vem pra fora de toda essa vibração, né, filho? Entendi. E acontece de todas as guerras. Porque eles serão chamados filhos de Deus. se reconhecerão, filho. E isso já acontece, né, filho? Graças a Deus. E do momento que você reconhece a sua filiação, você se passa a ser um descendente que pratica aquilo que o pai ensina. Entendi. E não há preconceito em Deus Pai, filho. Porque ele sabe tudo, né, filho? Nossa. Isso é razão sem conhecimento, né, filho? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguiram e mentindo, disseram todo o mal contra vós por minha causa. Porque os que servem ao Cristo de Deus vieram para trazer as mudanças. E a mudança é algo importante, meu filho. E as transformações evolutivas a cada passo, filho, vão acontecendo, meu filho. E há aqueles que querem permanecer no estado antigo, né, filho? E puxar os outros para trás ainda, né, filho? Nem que seja na base da chibata da língua, né, filho? Meu Deus. E essa chibata, ela dói mais na gente do que no outro, né? Rasga mais o nosso próprio couro do que o do outro. Eu dilacera já consciência, né, filho? Eita. Entendi. Graças a Deus. Daí ele diz assim: alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Já complementação daquilo que estava sendo de princípio, né, filho? Sim. Mas um nego de fala assim, cheque de alegria de estar de praticando de aquilo que as vozes do céu nos trazem. Já é uma alegria também na terra, né, filho? Sim. Já a prática do amor, já a prática da paz, já a prática do equilíbrio, não é só para a vida futura, né, filho? É para essa vida da terra também. Tá certo. Nossa. E daí ele diz: vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Xixunxé, meu filho, chega essa terra para transformar e de não cumpre o seu de objetivo da vida. De que adianta de viver nessa terra, filho? Se nada de Xunxê vai de aprender e de nem ensinar. Se aqueles que são os trabalhadores da última hora, morrer. Se deixar de lado o seu omitir. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e graças a Deus. Graças a Deus. Parou, meu filho. E aí começaram as interferências. Muito, filho. E começa já a ter de essas coisas que você viu, né, filho? Mas vai aqui mais 20 e pouco minutos e a gente já completa, pai. Graças a Deus, meu filho. E daí? Seja o Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Salve as forças benditas que vem de Deus Pai, Todo-Poderoso, graças a Deus. Salve a força das cachoeiras, graças a Deus. Ô Pai João, o senhor já conheceu uma bruxa? De muitas, meu filho, graças a Deus. Mas assim... De algum... de seres, filho, que de praticam muito as receitinhas de sem conhecer as energias, né, filho? Mas alguns praticam de um jeito e outros de outro, filho. E são apenas aqueles buscadores de aprender de manipular as energias, filho. Então... Mas de como de queimar as etapas, né, filho? Bendito aprendizado. Começa a usar a receitinha pronta dos outros. Nossa. E, a... e aí, às vezes, quem usa a receita pronta acaba se queimando ou queimando o bolo. Sim, sim. E há de se saber manipular direito, né, filho? E somente a prática, filho, vai de trazer a sabedoria, né, filho? Já a experiência própria. E é já a base melhor, né, filho? Mas já é um caminho que também já é útil, filho. Porque já uma receitinha se tem uma experiência. Muitos podem aprender neste caminho, filho. Entendi. Já é como já é eletrocidade, filho. Já não é nem boa nem ruim. De um modo que se aplica, de ela é que se modifica, né, as coisas. Se pode ser boa, se pode ser de não tão boa, né, filho? Entendi. O uso que se faz, filho, é que vai dizer o que é melhor. Entendi. É, a madrinha ontem até comentou comigo que enquanto o senhor não estava incorporado, o senhor estava em oração e atencioso, diferente do jeito que o senhor fica de costume. Por quê, Pai João? Porque, filho, em momentos onde a fraca força do negro já não pode manipular já alguma energia, já o nego busca o caminheiro bendito de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, e nele já recolhe as energias já manipuladas, né, filho? Entendi. Então, existiu realmente interferência, não foi somente as aparelhagens da Terra? Sim, filho. De bastante interferência, viu, filho? Mas a gente... Em Cristo Jesus, né, filho? Como? Se foi de sanado em Cristo Jesus. Entendi. E a interferência a gente não deve ficar com medo, né, Pai João? De por que você teria medo, filho? De dos desaguar de uma chuva. São os tristes caminhos do passado reverberando hoje no presente, né, filho? De porque não tem nada por um acaso, né, filho? Sim. Se o senhor pudesse mandar uma mensagem agora para essas pessoas que estão nos ouvindo, planejando interferência e querendo que esse trabalho não prossiga, que mensagem o senhor mandaria? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo em cada espírito deste, em cada coração. E que a verdadeira doutrina do Cristo Jesus resplandeça já através deles, meu filho. Já a mensagem do negro, graças a Deus, de cada um, meu filho, dado aquilo que já tem, né, meu filho? Se o negro dedica essas flores de amor a cada um de eles. Então, o senhor acha que se eles quisessem o bem do próximo, eles iam chegar mais rápido no objetivo que eles têm? A maioria de eles está já acreditando que o bem do próximo é aquilo que é a opinião deles, né, meu filho? Nossa. Tá certo. Vamos continuar aqui. Que Deus abençoe cada um deles, viu? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo em cada coração. Sim. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Já o mesmo que dizer pra Xunxê. Gigi só leva predada, filho. Já é que dá bom fruto, né, filho? O fruto é doce. E quanto mais a luz clareia, mais a sombra aumenta, né, filho? Uma grande luz, uma grande sombra já acontece. Graças a Deus. E no versículo 15 diz assim: nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador. E assim ilumina todos que estão na casa. Graças a Deus. Se você tem já a benção de Deus Pai Todo-Poderoso, que é luz viva, filho, como é que você vai tentar de esconder ela, filho? Nossa. Se a luz não se esconde, filho. Se a luz se põe de paz a iluminar. De cada um é que escolhe a quantidade de luz que quer. E o nego já falou assim, sei. Nós estamos já cá, filho. De não para mostrar que a luz é geste, mas para que de cada um se decida abrir os olhos, né, filho? Sim. Nossa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Graças a Deus. E glorificado seja hoje e para sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Entendi. E dizendo, olha, apresentei boas obras, mas porque me animava um espírito crístico. não o ego. Disse, meu filho. Que a personalidade, como baixar do pano, ela se enfraquece, né? Disse, meu filho. Mas ela não deixa de existir, não, né, Pai João? A gente vai pra aí achando que é Joãozinho, Mariazinha e... Não é não? Gente, filho, é necessário ainda. E para o que o nego fala, Xunxê, filho? Uhum. Já como é que Xunxê vai desintegrar uma coisa que ainda não foi integrada, meu filho? Eita! Entendi. Nossa! Já a necessidade do amor a todas as suas próprias partes, meu filho. Uhum. De cada uma a gente tem que utilizar correto. O exagero é que não pode ser bom, né, filho? É. Exagero não é bom lugar nenhum, né, Pai? Nem aqui, nem aí, né? Vixe, meu filho, porque é desequilíbrio. E o equilíbrio é a lei. Tá certo. É, tem um espírito agora, Pai João, perdido, do lado de um menino que tá escutando, uma pessoa que tá escutando o nosso diálogo. Que mensagem o senhor dá para ele, Pai João, para procurar a luz? Como é que ele faz para se encontrar? De reconhecer a luz em si próprio, deixar brotar, de manifestar o amor tão grande que carrega neste coraçãozinho. De muitas vezes o meu filho de busca de nas coisas de como fala, que de ilude a mente, né, filho? Uhum. A fugir do recheio que tem de manifestar o amor que carrega, meu filho. Uhum. É um diamante cósmico, meu filho. De com muita poeira por riba. Que precisa somente de se permitir de a luz chegar e fazer brilhar. De tira, meu filho, as próprias poeiras. Já aceita de que Xunxê. Gies um diamante cósmico que a luz divina quer fazer brilhar. Que sejas o vinho sagrado do amor de Deus. Já fosse a forte vossa, para mostrar um ser próprio, a força que você tem, desperta agora, filho, em Cristo Jesus. O louvor já esse Deus Pai, amoroso e bom, que te dá um ser uma nova oportunidade. Já pessoa nova que está dentro de um ser. Te tem que reencarnar de verdade, meu filho. Se não é fugir da vida, de nem da realidade, e é estar presente para um ser próprio e reconhecer que toda essa dor e é de um amor que quer manifestar, meu filho. E dedica não a um só, mas a todos que te cercaram. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Nossa, olha como que ele tá ficando agora bonito, dá para perceber olhando para o futuro várias luzes se acendendo em diversos pontos do mundo, graças a Deus. Louvado seja Cristo, meu filho. De nosso Senhor Jesus Cristo, de falou de uma verdade, de chunchar seu próprio caminho. Xunxê é a vossa própria vida. De ninguém se vai ao Pai, senão para o Xunxê, filho. Nossa. Que bênção. Olha, com essa sua fala, com essa sua proposta, até eu, se fosse um espírito, teria me deixado levar. Eita. Viés o chamado de reconhecimento da luz, filho. Quem tem luz em si próprio. Já o primeiro resplandecer de uma pequenina de luzinha, de um pequeno pirilampa. Já consegue sentir vibrar dentro de si a própria luz, meu filho. Já o chamado do amor é o chamado da paz. Reconhecido em todo esse universo, filho. De nem todos que estão em caminhos tortos têm a alma torta, filho. Muitas vezes estão com medo de amar, meu filho. São lindos, né, pai? Só não perceberam ainda, né? Vixe, meu filho. De carregam de a grandeza de Deus Pai. De o amor de Deus Filho. E um grande poder do Espírito da Verdade, filho. Se dizem revoltados com as falsidades da Terra. Mas estão se omitindo de colocar suas verdades de forma exata e perfeita, filho. Se não é já acusando e se revoltando e agindo de como de fala, de para de chocar já de opinião. Que se vai se mudar alguma opinião, né, filho? Nossa, sim, senhor. Os exemplos vão mudar tudo, filho. Se um ser coloca o amor de vossa em ação, todas as outras forças começam a circundar a sua volta. Graças a Deus. Nossa. Daí, graças a Deus. Então, no futuro, depois que vários desses espíritos que estão ouvindo for procurar o senhor ou a luz, o senhor conta pra gente as histórias de sucesso aí, tá? Sim, meu filho, de cada um de receberá elevação. E de cada um em dimensões e dimensões aprenderá já colocar o amor na prática, filho. E retornará, meu filho, de nesses terreiros luminosos. Trazendo de em si próprio o amor pelos irmãos. E se tornarão grandes servidores em Cristo Jesus, filho. Porque de cada um já é descendente do Pai, né, filho? E seja em que tempo for, meu filho. Já a evolução alcança a todos, viu, filho? Nossa. E lá no 22, pai, ele diz assim: eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão, raca, será réu diante do Sinédrio. E quem lhe disser tolo, será réu do fogo do inferno. Porque estará de no tribunal da própria consciência, né, filho? De marcando em si próprio já a lei do efeito contrário, filho. Que tudo que aquilo que um ser condena de sem buscar a compreensão. Se um ser vai se manifestar em si próprio, né, filho? Entendi. Não, às vezes a gente encarnado nos centros espíritas, vendo todas essas passagens tristes de irmãos que perdem muito tempo correndo atrás de vingança contra os outros, fica com dificuldade de compreender, porque às vezes ele gosta tanto de uma pessoa e fica correndo atrás de quem não gosta e deixa quem gosta de descuidado. De caminha na ilusão, né, filho? Ai. De por isso que fala depois que tá desiludido, né, filho? Entendi. Nossa, entendi. Daí, lá no 25 ele diz assim: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e sejas lançado na prisão. E o caminho da terra é de um bom exemplo, né, filho? Se não pratica o que a vossa consciência pede, e essa consciência se tornará em guarda e se tornará de também uma prisão, né, filho? De toda a energia que Xunxê gera, de vais estar de primeiro passando pelos vossos canais de vida e de força, né, filho? De todo o sentido, todo o sentimento, filho, de que Xunxê emite ao seu irmão, de primeiro brota em Xunxê, é como de um envenenamento constante, quando é de um sentimento de ruim, né, filho? Ai. E a consciência já é o julgador próprio, né, filho? Sim. Se ele é a guarda, se ele é a prisão. Se não é outro, não. Entendi. E aí diz no 29, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Uma linguagem oriental bastante germentada, né, filho? Dura! Eita! A gente prefere de não julgar mais o Jório do que de ficar emitindo negativo com ele, né, filho? Ah. Mas não é necessário que arranque a visão de material, mas que se limpe a visão espiritual, né, filho? A visão do sentimento. O equilíbrio do julgar, meu filho. Porque todo julgamento, meu filho, já é o princípio de um desequilíbrio, né, filho? Nossa. Realmente. E aí ele diz no 37, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não. Pois o que passa daí vem do maligno. E aí, Pai João? E o que é que passa do sim, sim ou não, não, filho? É o talvez, né? Eu vou tentar, né, meu filho? A conversa fiada. Nossa. E eu tiro a Xunxê de dos marasmos, mas mantém Xunxê ali atolado, né, filho? Sim, sim ou não, não, isso são decisões, meu filho. Os talvez, quem sabe eu vou tentar, os eu acho, muitas vezes são só uma encruzilhada que Xunxê poderia passar, mas Xunxê gosta de ficar no meio dela, né, filho? Mas Jesus, né, filho? Pra cuidar dessas encruzilhadas. E Júnior não deixar ninguém fazer morada nelas. Meu Deus. Tá certo. É... Porque as encruzilhadas nada mais são que isso, né, filho? E quanto quando ele disse não resistais ao mal, no 39 ele fala, no 38 ele diz assim, ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. No 39, eu porém vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. O senhor gosta dessa passagem? Sim, meu filho. Não é o que os negros tudo vêm exemplificar, meu filho. De um homem branco de na feição de feitores, rasgou as costas dos negros e dilacerou muitas das almas de que estavam habitando corpos de com já cor diferente, não é, filho? Uhum. De, no entanto, estamos a cá e oferecemos a outra face, agradecendo a oportunidade de Deus Pai para servir os nossos irmãos, filho. Muitas vezes, filho, já é o mesmo que já era de a mão de um feitor na época dos velhos, né, filho? Nossa. Sim, senhor. Demais, e principalmente, filho, os negros têm um grande amor a essa passagem do Cristo de Deus. Uhum. De porque de reagir, de não reagir, né, filho? De ele estava ensinando, filho, que ao invés de chunche reagir, não era melhor chunche agir, filho? Ao invés de chunche preocupar, não era melhor chunche só se ocupar, meu filho? Nossa. Sim, senhor. Já é um ensinamento bendito, né, filho? Graças a Deus. De agir é muito de melhor do que de reagir, filho. Nossa. De não agir, se um é o senhor do seu caminho, não reagir, se não tem comando mais de chunchê. De estar só respondendo ao outro, filho. Medindo na mesma vagia, né, filho? E se comparando demais com ele, né, filho? Sim, nossa. E daí ele continua do 40 ao 42 assim, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa, e se qualquer te obrigar a caminhar 1.000 passos, vai com ele 2.000. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas. Senhor, não... Maravilhoso, né, filho? Meu Deus do céu, e não volte... E não, ah lá, e não volte as costas ao que quiser que lhe emprestes. Então o senhor falou maravilhoso. É maravilhoso, o senhor fala assim, quando pede para caminhar 1.000 passos, para ir com ele 2.000? Sim, filho, de reação, não é, filho? De cadê já as reação? Nossa. De reação da boa vontade, filho. Da bondade amorosa, da caridade, meu filho. Entendi. Nossa, Parece simples, mas o tal da ação é tão importante na vida da gente para que possamos, né, encontrar o equilíbrio e superar as nossas próprias dificuldades. E ao encontrar o equilíbrio, você está de cumprindo já leis, né, filho? Uhum. E de com a lei já exata e perfeita de tudo vai se adequando. Tudo vai se adequando, graças a Deus. Para o que, meu filho? Complicata de é tão simples, né, filho? Isso. No, aqui ele diz no 43 e 44, ouvistes que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Por que que ele falou isso, Pai João? Reação e não reação, né, filho? Ah lá, esse Cristo. Você só reage, você não tem comando mais, né, filho? Nossa, entendi. Daí ele diz assim: orai pelos que vos perseguem. Então aqui também a gente está aprendendo uma coisa, Pai João. Ó, ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Isso está no Velho Testamento. Quer dizer... Então, mas quer dizer... Não importa... Olha lá. Quer dizer que também as leis vão ficando ultrapassadas conforme o coração do homem vai se desenvolvendo. Como o Nego falou, acho um chefe, de nenhuma criança vai deixar de crescer, mas todas vão passar pelas fases que precisam, né, filho? Entendi. E quando crescer... Vai passar da fase, né, filho? Você já pensou, meu filho? Você alcançar já era de 40, já agindo como de 7, filho. Que tá coisa certo. Mais triste. Não tá certo. Alguma coisa... Senhor Jesus Cristo, filho. Já é o adulto espiritual, filho. De nós, de cada um de nós, filho. As crianças que estão crescendo, né, filho? Sim. Nossa. Ele é um exemplo. Ele é o adulto. Nossa, falou tudo. Tá certo. E então, quando a gente cresce, o coração cresce, não faz mais sentido ficar apegados a leis ultrapassadas. Vixe, filho. De perde o sentido, se não tem mais sentido para dar isso, né, meu filho? Tá certo. Já cada de degrau, de da evolução, um aprendizado novo, filho. E todos os outros aprendizados vai ficando mais claro, mais simples, no coração do aprendiz, meu filho. Nossa. Antes da gente encaminhar para o final aqui, Pai João, quero falar que o senhor tem um sorriso muito agradável, viu? Graças a Deus. Graças a Deus. Então tá, vamos lá. Aí ele diz assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Porque ele criou a todos, meu filho. E em Deus Pai Todo-Poderoso não tem preconceito, né, meu filho? Nossa. Nada de absolutamente nada de pode afastar-se um ser do amor de Deus, meu filho. Nem mesmo os vossos erros. Graças a Deus. Ele está presente em você, filho. Jamais já abandona, nem deixa de alumiar, nem deixa de confortar, seja como for, meu filho. É um cheque que se aparta dele, né, filho? Nossa. De esquecemos deste infinito amor. Graças a Deus. Graças a Deus. E graças a Deus. E aí nos três últimos versículos ele fala assim: pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Daí ele termina assim, olha que bonito: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Graças a Deus, filho. De confirmando o sempre, não é, meu filho? Que de cada um está no caminho do aperfeiçoamento, não é, meu filho? Nossa. De em cada passo que Xunxê acabou de ler aí, filho, de não estar bem esclarecido. Que uma é reação e a outra parte é ação. Sim. Depois de reagir e começar a agir, né, meu filho? Sim, sim. Se não é de atitude dos outros que vai mordar a vossa ação. E sim o vosso sentido, né, filho? Entendi. Nossa. E como é... Como isso tocou o senhor no dia que o senhor... Como que Jesus tocou o senhor, Pai João? O senhor lembra quando foi que o senhor Se com, o senhor sempre foi um anjo? Se não, filho, esse nego já ainda é uma criança no aperfeiçoamento, né, filho? É. Mas... Se na beirada da cachoeira, filho, o nego já encontrou a paz, né, filho? Uhum. Já fugi do capitão do mato, o nego já buscava por água, filho. Já uhum. Encontrou a cachoeira. Uhum. Já ali já foi já enterrado o corpo material desse nego. Uhum. Porque já doce morte me alcançou muito bem, né, filho? Os animais que os capitão do mato levavam, alcançaram o nego. Já ali amarrado numa árvore foi espancado até a morte, né, filho? Uhum. Graças a Deus. Já ouvindo o cantar da cachoeira, filho. E o nego foi abrindo os olhos no mundo espiritual. E de uma de luz intensa alcançou o nego, de mostrando ao nego todas as plantações dos tristes caminhos do nego, né, filho? Se um nego a compreendeu que a colheita já estava sendo feita, né, filho? De outros caminhos, filho. O nego chegou já a uma matéria de escravo. Mas não é já a única de encarnação do nego, né, filho? Sim. Ele vinha de outras, filho. Uhum. Graças a Deus. Entendi. E que... O nego de reconhecer já a grandiosa misericórdia de Deus Pai. Uhum. Já o permitir ao nego de aprender de melhor, de como já é já chibatada no lombo, né, filho? Já a matéria se modificou, mas o espírito já aprendeu, viu, filho? Já agir e não reagir, graças a Deus. Graças a Deus. De fazer por merecer, filho. Tudo Deus Pai já nos deu, meu filho. Tudo já é nosso. Mas cada um de nós necessitava de sentir que tinha feito por merecer. Então mergulhou nessas dimensões para poder reconhecer os próprios valores. E é assim com cada um de nós. E assim sempre será. Foi para isso que ele criou essa terra, né, filho? Para um despertar contínuo, até o próprio reconhecer da face do Pai no Filho, no Espírito da Verdade, né, meu filho? Graças a Deus. Graças a Deus. E Pai João da Cachoeira, graças a Deus. Olha que maravilha foi, olha, receber a sua visita. Graças a Deus. O Pai João, o senhor gosta de Nossa Senhora também? Vigilho, filho, já bendita mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Uhum. De preparada, de ungida para de cumprir essa missão, né, filho? Tá bom. Hoje nos... De palácios celestiais e delas, de muitos têm sido recolhidos, né, filho? Uhum. Grandes cavaleiros da luz, sob o emblema da rosa mística, de têm de servido, de amparo e socorro, já muitos desvalidos, meu filho. De são de nos abrigos de Maria de Nazaré, que muitos de são recolhidos. E se na casa de bendita de Maria de Nazaré, já cada dia já são recebidos aqueles que têm cortado através das tristes artimanhas do aborto as suas entradas novamente à terra. E lá, meu filho, recebem todo o amparo de mãe que ela pode dar. E muitos abrigos existem, amparados por essa mãe abençoada, que Já intercede por cada um de nós, a cada dia, a cada noite, meu filho. Graças a Deus. Que maravilha, Pai João. Então tá bom. O senhor já encontrou com ela pessoalmente? Não, meu filho. E o nego já recebeu de muitos amparos de ela, mas ainda não alcançou a bendita oportunidade de subir já até Jesus, onde ela se encontra. E ela já emite seu raio de luz sobre todos. E na imagem das servidoras de cada abrigo ela está. João Tom, se o negro fala assim, um chefe, de em cada irmã de nosso que serve, de na caridade, no amor, nos abrigos de Maria de Nazaré, lá ela está manifestada nessas irmãs. Nossa, graças a Deus. De frente a frente, de com a grandiosa luz que é essa mãe celestial, e o negro de não teve ainda não, e nem sabe se ia aguentar, né, meu filho? Já a emoção de que é capaz de fazer o dedo explodir em luz, né, filho? Que lindo. Explodir em luz é bonitinho de ouvir. Mas o senhor reconhece, né, pai, que não precisa ninguém querer falar que é o que não é mesmo? A gente tem que ser humilde. Acho já Deus, filho. De ninguém tem que ser nada, né, moço? Vocês conhecer, filho. Porque se tem que ser, parece uma cruz pejada para muito, né, filho? Isso. Então, é saudável escolher ser aquilo que a gente é, nada mais, também nada menos, né? Graças a Deus, meu filho. De reconhecer o valor que já se tem e de não pouco que tiver já servir, né, filho? Tipo, porque tem uns filhos que falam assim, quem sou eu pra fazer isso ou aquilo? Você acha um quê, meu filho? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Diz um chefe, não pode fazer muito pouco, que se um chefe já pode fazer, filho. Isso se chama de verdadeira humildade, filho. Não pode fazer muito, faça o seu pouco. E já aumenta essa luz. Porque se cada um fazer um pouquinho que já pode, de que grandeza vai ser, né, meu filho? Nossa. Que bênção então, pai. O senhor não dá uma palavra final então para todos que estão ouvindo, que estão encarnados e desencarnados e procuram na palavra do Preto Velho a esperança de conseguir com as suas próprias forças superar as dificuldades da vida, se encontrar e reconhecer o merecedor que é do amor de Deus, da luz de Jesus e do coração de Maria. Graças a Deus, meu filho. E um nego fala todo um fiarada do nego. Se um seja sente nessa hora que lhe faltam as forças, busque em Cristo Jesus, na luz de bendita de Ele. De Ele vos valerá em tudo por tudo, moço. Se ainda assim, se um ser se sinta pequenino demais, para de clamar ao Cristo de Deus, pede a Mamãe Santíssima, a Mãe de Jesus, que interceda por Xuxê e lhe traga de um manto sagrado de ela para fortalecer e proteger Xuxê na sua decisão das melhoras, meu filho, e faça o seu melhor. De porque cada um, por pequeno que seja, já pode servir já um outro irmão, já abrindo o coração, já saindo do mundinho dos egoísmos, já alcançará merecimento. E de todas as forças se movimentarão. Graças a Deus, para que Xunxê alcance mais e mais elevação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e louvado seja a Mãe de Jesus, e bendita seja aquela hora em que o Cristo do Deus nos disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoados cada um estão. Se levanta e anda, meu filho, porque o tempo urge, graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Salve Deus e graças a Deus. Salve Deus e graças a Deus. Se o nego se despede, meu filho, agradecendo a nosso Senhor Jesus Cristo essa oportunidade de ouro e prata, rogando já a Ele que possa haver novas oportunidades de alcançar os corações dos filhos do negro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Saravá os pretos velhos! Adorei as almas! Pombinho de Zambi, pombinho de Obatalá, pombinho de Zambi, pombinho de Obatalá. Vai meu pombo branco na senzala de Aruanda, vai buscar Pai João para trabalhar. Vai meu pombo branco na senzala de Aruanda, vai buscar Pai João. E pegou um Deus, meu filho. Será que vai um todo um cearada de negro velho? Graças a Deus.